Perfeito. Bah, sei lá, a tradição gaúcha é incrível, passados anos. O que que tu vê aqui que tu via no Uruguai quando tu nasceu, assim? O uso da bombacha. O uso da bombacha. Qual é o objetivo do uso da bombacha lá e aqui? Eu acho que representa a cultura gaúcha, representa o campo, né? E geralmente o que mais usa bombacha é o trabalho no campo, né? Sim. E tu vê alguma semelhança da cultura gaúcha que tu vivenciou lá com a que tu vivencia aqui? Sim, o mate, essas coisas lá também tem. Mate, a bombacha, lá tem, aqui também tem. O chapéu, a gente usa muito o chapéu e a boina. Ah, eu estou muito triste de não ter ninguém para participar na poesia, na dança. Na poesia também eu vou. A Gabi vai na Pois poesia. é, mas vocês aí pegaram com compromisso. Eu Aqui, também. Isso que aqui nós temos chegou meia na. dúzia de aluno. Aqui flocharam, fica Ah, na já poesia. na Agora hora da. não adianta nem na poesia que me perco. Não adianta nem isso. Não, mas o Não, importante é porque o Diego participar. Diego não veio. Atirei uma pedra. E aí? Como é que vocês estão? Acertou? É o que que joga? É eu e ele, né? É festa agora. Eu tenho festa. Vem cá, companheiro. Embira. Não. Ponto. Esse é o primeiro, não. Chola, Marcola. Eu sou ruim pra pagar, eu esqueço de pagar. Quero ver truco. Assisti agora. Taquara, velho. Ei, eu vou caminhar de Taquara, mas já ficou lá no Taquara. Então acho que era pra sentar. Não vou mostrar na testa, rapaz. É testa. Não vou mostrar na testa. É teu, Brasil. Mira. Flor. Ah, vai dar bunda. Eu tinha gostado. Lenir. Ai, eu não acredito. De que forma que tu vê a cultura gaúcha? Que é pra ti a cultura gaúcha? Que envolve todo o sul do Brasil, aqui, Uruguai, Argentina. O que tu acha que. De que forma que tu percebe assim essa cultura? Ah, eu percebo assim, ó, que as pessoas ainda cultivam as tradições e eu vejo um dos valores muito importante ainda, cultivarem esses valores tradicionais aí, vindo dos povos mais antigos até o presente momento. E para mim é muito importante isso, cultivar as tradições. E cultura também é saber, né? É viver o passado, relembrar o passado, passando para as novas gerações. Perfeito, obrigado.